303 avistado, checa o trem, pistola 0, pouso autorizado, CBS com 8. Acho que ele travou, autorizado, pouso no 0, tá 3603. Gol 1567, autorizado táxi via Taxiway Indiano, quando espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro 0012. O táxi via Índia, quando espera da 10, torre 186, 012, ajuste, gol 1567, bom trabalho. Gol 1601, após a passagem do Boeing 738 da companhia autorizada do inicial Pushback, estamos bom para táxi. Gol 1273, posição número 3 da Pushback, acionamento. Gol 1273, aguarde Pushback número 2 no setor. São 3897, chame Recife na frequência 1251 e alterna 1-3325. 25, positivo, 3297, obrigado, boa noite. Boa noite. Batalha de tambor, forma autorizada de animante. Alô, TAM 3603, vibrou. TAM 3603, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette para 07, ou TAM 3603. A Charlie, tô de forma autorizada, decolagem pista 0, vento 0 graus com 089. Objeto 6720, chame Recife na frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, obrigado. 1601 no para o táxi, está com 156 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternativa Campinas. 34, chame controle de frequência 1935. 1935, boa noite. Altímetro no 0, 1, 2. Direita em 0226, 601, boa noite. 1273, após a passagem do Boeing 737 da companhia, sua retaguarda autorizada inicial pushback, também pronto para ataque. Esta após a passagem da aeronave da companhia, autorizada, chamada em táxi, 1273. Boa de Leda, subindo para o 400, Charlie Tang no fone. Bruno 567, 3 horas de decolagem, pista no 0, vento 1-0, graus com 079. Decolagem, pista no 0, bom, pista no 0. Boa noite, mano, 601, quando estiver pronto. Viva do sol, confirme para a torre. Gol no 601, ponte para o Bruneiro, pronto, boa noite. Autorizado na IMT, gol, fundo 601. Vem na 601. Circulação 37, no controle 1935. 1935, 37. Falou, Salvador, é o 1273 para o táxi. 181 a bordo. 3 horas e 30, autonomia alterna, Campinas. 1273, confirme com seus abortos, por favor. 181, 161. 1273, cliente, autorizado táxi via Índia, no ponto de parada pista 10, chame de torre. 118, decimal meia, fisiologia inglesa, por favor. Ajuste de altímetro no 0, 12. Então, via Índia, ponto de parada 10, torre 28, meia dúzia. Vai reportar em 3, voo na 2. No 601, autorizado decolar de pista 10, vento 10, lógico 089. Tower, show flight 1273. No start runway 10 ready 45. And line up and maintain go 1273. Line up and maintain go 1273. At 40, contact São Salvador, push control, frequency 189.35. 119.35. Departure control, 119.35, go 1601. 119.35, go 1601. 119.35, go 1601. So departure control, go 1601. Go 1601, with the contact on level 360 on the other passer. Request from present position, direct to dial. Clear direct to leader, go 1601. And direct to leader, thank you very much, go 1601. Decolagem vista no zero, vento 1 no zero graus com 273, decola 44, chega o controle, frequência 1935. 1935, 1273. Controle, boa noite, 1273, 2000 pés. radar na decolagem, subiu uma antena 360, após 2000 Leda, agora no 273. 2000 Valeda, atenção 360, 273. Level 350, Fox Kilo, ready to copy. Muito boa noite, Oceano 6259, informação X-Ray 380 Guarulhos na função 9. Oceano 6259, a informação é X-Ray, aguarde cópia. Aguardando. November 350, Fox Fox Kilo, go ahead. É, November 350, Fox Fox Kilo. November 350, Fox Fox Kilo, clear de São Paulo, flight level 430. Via Upper Zulu 16, runway 10, turn right after departure. Dial departure, then Leda, then Fiji. Control 119, small 35, 5014. Level 350, Fox Fox Kilo, departure, dial Alpha, Echo, Lima, then Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, then Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo, Control Frequency, 119, small 35. November 350, Fox Fox Kilo, Fox 5014. 5014. November 350, Fox Kilo, reporting ready for setup. We're ready for setup. November 350, Fox Kilo, confirm your gate, please. We are on the ramp, I did run 3 of the order, full stream, and on the ramp, I don't know the number of it. On 3, November 350, Fox Kilo. Our vision here from apron 3 is very dark, okay? Instead, the light is very dark to we see you there. But I'm saying to my trainee here, I think you are apron 3. Report ready to start, November 350, Fox Kilo. Yes, your light flashing. Flashing light is open, is on. That is just to have our flashing light. So we are ready for start. November 350, Fox Kilo, ready, cleared, start up, reporting ready for the taxi. It's your first stop, I'll walk on call for the taxi. Fechando aí 6259. Fechando aí 6259, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via UPA Zulu 44. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119, decimal 35, transponder 5011. Senhora, o nosso plano de voo foi apresentado via UPA Zulu 21, que o plano de voo foi mudado para 2145. Nós vamos checar seu plano de voo, o outro é 6259. Ok, graças. Então, 3097, aguarde cópia. Chanel 6259, a informação, a saída será o pêndulo 21, saída a posição é essa. Ok. 6259 está autorizado, 360 São Paulo com 5011, Árvore Elefa. Gente, o Chanel 6259, controle 119, decimal 35, usando ponto para possível acionamento. 935, chamando para pushback acionamento. Vocês preferem inglês aí para treinar ou em português? Inglês, você não é meu 2-9. Do jeito que quiser. 3197, vamos para a cópia. Então, 3197 autorizado Galeão, nível de voo 380, via UPA Zulu 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Príncipe, controle 119, decimal 35, transponder 5016. Então, 3197, transponder 5016. Estamos pronto para perceber o questionamento. 350 Foxtrot Kilo with us. November 350 Fox Kilo, could you confirm this is on board, please? We have 2 on board. November 350 Fox Kilo approved to taxi via April 1, taxiway India. On holding point, runway 10, contact tower 118, small 6, Kenyaga 1012. November 350 Fox Kilo, could you confirm presence on board, please? Two souls on board. November 350 Fox Kilo. Ground opener 6259 for pushback and start 809. Ocean 6259 approved startup report ride for the taxi. We report. Correção TAN 3097, aguarde feedback. Desço para 2.000 pés, livre da restrição de altitude e etapa, autorizado sinal ILS, taxiway com estabilidade. 2.000, livre das restrições, confirmando 1.012.